hei de render te louvor, ó Senhor, exaltar teu nome por onde eu andar. Todos os dias eu te bendirei, e o teu santo nome eu hei de proclamar. Todos os dias eu te bendirei, e o teu santo nome eu hei de proclamar. Te exaltarei, te bendirei, pois és tremendo e digno de louvor. Te exaltarei, te bendirei, pois és tremendo e digno de louvor. Louvai a Deus no seu santuário, e no firmamento obra de suas mãos. Pois Ele é santo para todos sempre, já entreguei a Ele o meu coração. Pois Ele é santo para todos sempre, já entreguei a Ele o meu coração. Te exaltarei, te bendirei, pois és tremendo e digno de louvor. Te exaltarei, te bendirei, pois és tremendo e digno de louvor. Te exaltarei, te bendirei, pois és tremendo e digno de louvor. Te exaltarei, te bendirei, pois és tremendo e digno de louvor.